Quatro chips, ninguém me liga. Quatro chips, ninguém me liga. Quatro chips, ninguém me liga. Quatro chips, ninguém me liga. Nem pra saber se sou vivo, nem um time pra me dar um aviso. Claro que o crédito já foi, nem uma gatinha pra me dar um oi. Operadora oferece, rede social SMS. Tem também o chat, sem essa de pai de santo. É que estou quebrado, mano. Sexta-feira eu quero progresso, não vira tela de sucessos. Nesse frio, pique Canadá, um cobertor de orelha é o que há. Site pra marcar encontro até funciona, mas nada se faz à distância. Pele com pele é o desejo, o nerd é que fica chupando o dedo. Meu negócio é ação, vou ligar a cobrar. Quem sabe, irmão, alguém me retorna. E à noite eu vou à porra. Quatro chips, ninguém me liga. Quatro chips, ninguém me liga. Quatro chips, ninguém me liga. Quatro chips, ninguém me liga. Nem pra saber se sou vivo, nem um time pra me dar um aviso. Claro que o crédito já foi, nem uma gatinha pra me dar um oi. Contato, tem mais contato, pra não gerar boato. Troco os nomes das minas, pra borracharia, pra pizzaria, marca bobeira não. Estou ligeiro no meu xing-ling, nem um torpedo. Será um comprou? Um encontro nunca falhou. Quando o mar não dá pra peixe, até a interferência sofre a rede e fica sem sinal. Tô achando que eu vou me dar mal, de repente toca o meu celular, aleluia. É meu xará, quando começou, passa as coordenadas do point. A bateria acabou-se. Caramba, que zica. Tudo isso é pra eu não sair hoje. Dá licença.